Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade? Quem desmancha o véu e alveja tez sem identidade? Some o negrouro, betume, costume, imposto, açoite. Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata, do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Quem clareia o breu de sua nudez, meia verdade? Quem desmancha o véu e alveja tez sem identidade? Some o negrouro, betume, costume, imposto, açoite. Surge outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata, do dia pra noite. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Outra mulher, outro fim, mesma dor.